essa moça que tu está ligada. Eu já disse que é meu colega, não sabes disso. Não, vou reclamar sim, senhora, porque é não é a primeira vez que acontece isso. Olha, eu já ando a te avisar. Que eu não quero essas merdas de confiança, poças. Mas ela não sabe que tu és comprometido nem nada. Mas que colega é essa? Que colega que liga essa hora madrugada para falar sobre trabalho? Me explica. Viva dois, tudo muda. Enfrenta-se tudo no mesmo lugar. Não é como na fase de namoro que foges numa banda depois da briga para estares numa. Juntos há anos no mesmo crib, com espinhos na relation, sempre a tentar invadir. Horas não se querem, mas está difícil partir. Juras foram feitas que estaríamos sempre aqui. Na saúde ou na doença, conta comigo. Se faltar cash, vamos bulir, seremos um pro outro. Tristes ou felizes, Brada sumiu consolá-la com palavras de ice cream. Caso salo e salo casa, é que a wife espera quando casa. Saídas aleatórias, trancava a cara. Isto é só com a família nos finais de esse semana. Esse casamento hobby, baby, é um hobby. Lembras agora, mas depois vou esquecer. Não era isso que eu queria te dizer. Mas vamos estar a morrer. E sonhos que mantens, show me. Tu dizes touch me. Tu sabes que sem ti eu não sei viver. Não era isso que eu queria te dizer. Mas vamos estar a morrer. Vamos estar a morrer. Um sábio velho uma vez disse, e casamento é o mais difícil no princípio. E ela tinha bué de respeito pelo husband, que destruiu a lista de amigos pelo love dela. Colegas no salo tinham limites. Checker on my finger, I got the ring. Os direitos na rua gastavam shell tax à toa. Dizia nem tentem, eu já tenho a minha pessoa. Mas com brother era diferente. Lista de amigos, cada vez mais uma enchente. O telefone já tocava altas horas. Já tinha bué assuntos que a faziam pensar em ir embora. Não, ou escolhe, ou ela ou eu. Mas, amor, porque eu não quero admitir essas merdas todos bem, os dias. Tá bem, calma. Não, isso é falta de respeito. Eu tô tentando explicar isso, nunca percebi, calma. Bro, depois do salo, o destino já não era casa. Passou a ser o hino mundo que mais trabalha com horas intermináveis no office para não dar a cara e ouvir lamentações e choros da baby mama. Mano, também ouvia conselhos de experientes. Mesmo assim, brigas no bivas eram bem frequentes. Dizia sempre que é difícil perceber as mulheres e que precisava de espaço e tempo para olhar para os seus projetos. Sofiam os dois na mesma proporção, mas nenhum dos dois quis dar ouvido ao coração. Intervenções externas pareciam não darem nada. Hoje eu não ferrava em casa e quando ferrasse era na sala. Se está cansada, aluga-me uma casa. Já não aguento mais, acho que vou voltar pra mama. Sinto que é o fim da estrada. Eu tô esgotada e penso que é chegada a hora de jogarmos a toalha ao tapete. Faltou-me coragem pra me abrir mais cedo. Tô a ser sufocada por um mar de sentimentos. Eu não vou mentir que deixei de gostar de ti, mas não quero ficar nessa relação infeliz. Esse hobby, baby, é um hobby. Lembras agora, mas depois vou esquecer. Não era isso que eu queria te dizer. Mas vamos estar a morrer. E sonhos que me dizes show me. Tu dizes touch me. Tu sabes que sem ti eu não sei viver. Não era isso que eu queria te dizer. Mas vamos estar a morrer. Vamos estar a morrer.